sentidos, vou escrever o meu volume, exercendo o meu direito de mostrar o que nos une. Eu quero mais, mas tem que lutar pra conseguir que minhas poesias cheguem onde os meus pés não podem ir. Enquanto isso, eu vou mostrando porque tô aqui. Quero deixar algo que o tempo não vai destruir. Pra mim já chega de perrei, quero melhores condições. Quero que haja mais atitudes do que intenções. Que nem todos os valores se agreguem a cifrões. Pra que sejamos livres, independente de padrões. Eu canto que a alma sente, sinto que nasci pra isso. Por prazer, obrigação, justiça e compromisso. Ciente do meu papel, sigo firme nesse jogo. Sei que o sol nasceu pra todos, a sombra que é pra poucos. Vivendo na corda bamba, reclamando os acréscimos. Eu não sou pessimista, é o mundo que é péssimo. Cê quer motivos pra quê? A quem que cê quer provar? Tem vez que só um basta e vez que nem juntando todos dá. Eu sigo na corrida tentando aliviar o peso de uma jornada difícil de se encarar. Tô falido igual Slim com bolso sem nenhum real. Dinheiro não fala, mas se falasse o meu diria. Dessas paradas eu tento tirar algo positivo. A ausência financeira me deixou mais criativo. Coragem é necessária e tem que ser de coração. Eu sou simples, mas não aceito falsificação. Querer não é poder, mas por enquanto eu tô podendo. Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo. Com as batidas do PC e as ideias que eu tô escrevendo. Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo. Não é poder, mas por enquanto eu tô podendo. Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo. Com as batidas do PC e as ideias que eu tô escrevendo. Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo. Tá osso pra todo mundo, não tem nem por necessário. Foda é que tá sobrando mês no fim do salário. Me esquivo do baixo astral pra não ficar depressivo. Ruim, né? Tem onde cair morto e se não tem onde ficar vivo. Milhões de brasileiros com a corda no pescoço, economizando a janta pra ter o que comer no almoço. O meu bolso tá vazio, nem carrego carteira. Levo só meu RG pra não ter que ouvir besteira. O jogo é sujo, eu tô ligado. São poucos pra me ouvir e muitos pra falar que eu tô errado. Só porque faço perguntas chatas de ser respondidas. Cê tem mais medo da morte ou de uma vida mal vivida? Em contrapartida existem contas vencidas entre dinheiro e amor. Pessoas ficam divididas. Não é só o que você tem, nem só o que você quer, nem só o que te faz bem. Grana, fome, mulher, vai muito mais além. Embora poucos botem fé, isso camufla, mas não muda quem realmente cê é. Por essas e por outras que eu sigo com empenho. Não lamento que não tive trabalho com o que tenho. Vou correr, me agilizar sem me estressar com quem não fez. Fazer jus a grafiteiros, MCs, b-boys, DJs. Mantendo minha raiz, mantendo a sensatez. Pra que faça diferença quando se apertar o play. Por mim eu ponho um rap no mundo pra cada chinês. Vou perder tempo pra que se só se vive uma vez. Querer não é poder, mas por enquanto eu tô podendo. Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo. Com as batidas do PC e as ideias que ando escrevendo. Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo. E não, não é poder, mas por enquanto eu tô podendo. Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo. Com as batidas do PC e as ideias que ando escrevendo. Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo.